Brasil, 500 anos, tá valendo. Retrospectiva no descobrimento. Televisão, rádio, imprensa, sistema nos imprensa. Suburba, nossa cena é sempre a mesma. Que é lixo, aqui tem seca, tem fome. O Brasil tem sobrenome. Miséria nas favelas, crianças passando fome. Não comem nada na enxada. O Nordeste virou senzala. O homem destruindo nas queimadas. Nossa mata, o dinheiro cala. A miséria em cima dessa terra. O governo nos roubando o que há de rico. Nela, na cela, na vela. Meu povo na merda. Na América do Sul, o Brasil sofredor. Os índios e os negros que morreram aonde estou. Lá no Brasil. Mas o que vou comemorar se eu sei quem foi que errou? Nesse Brasil sofredor. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente só vê solução na classe nobre, meu irmão. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente vive na prisão, nós precisamos de união. Meu irmão, tem fogo no morro, bombeira, se houvesse socorro. Fumaça nas favelas e o meu povo no sufoco. Tem poucos no povo, tem mortes, tem corpos. Funerária é um grande negócio, esquema, grande renda, dinheiro, tem muitos sortes, códigos. Não sei, não vi. E no congresso é sempre assim. Milhões estão sumindo e não fazem nada aqui. Eles aqui siga, se liga na fita, é melhor prestar atenção. Tem governo analfabeto roubando o nosso povão. Nas eleições te dão bombetas, camisetas e canetas. E a fome massacrando o nosso povo na sarjeta. Não é na mesa. Somente tristeza. A fome é cadeia no Rio do Sertão. Sem água e sem comida e nosso povo na ilusão. Então se explica. Que nada, o negro morreu na senzala. Um fato econômico. E os índios? A terra tomara na marra, na faca e gatilho a catraca. A nossa palavra é um tiro de canhão. Eu vou falar que sim. Eu sigo meus irmãos. Não vou ser enganado com a minha própria visão. Criaram carros, indústrias, comércio. Mas tudo bem, é um fato correto. Esquecendo da fome do povo, eu só vejo o pobre no cemitério. Que seja sincero. É isso que eu quero. E quem é ladrão, me responda a questão. Os mendigos nas calçadas ou gravata que vem da eleição. Não sei não. Então, meu irmão, preste atenção. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente só vê solução da classe nobre, meu irmão. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente vive na prisão, nós precisamos de união. Declaração de renda, não tenho nada, só dor de cabeça. Um barraco, terreno invadido, eu te digo e duvido que mude essa queixa. A certeza que eu tenho é falar pra você, se o governo não quer nem saber. Que se exploda a nossa gente, é o que se vê passar na TV. Poder pro povo negro. Não precisa nos dar o que já temos. Não precisa se preocupar, porque nossa parte eu sei que fizemos. Foi feito direito, não fique com medo. O negro no berço, eu não vi isso não. No começo da história, os meus irmãos dormiram no chão. Aqui, ali, em cima do palco, em todos os lados. É isso que eu vejo, em todos os cantos, em todo lugar. Falando mal desse governo que não faz nada. Trabalha na cara, rajada de bala nas minhas palavras. E o tráfico de drogas vai crescendo na quebrada. Demônios na caça, matam na cara. Seu feto na mata, segura meu irmão. Seu racismo, seu preconceito dominando nossa nação, então. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente só vê solução na classe nobre, meu irmão. Brasil, 500 anos de corrupção. Brasil, 500 anos de enganação. Brasil, 500 anos roubando o povão. A gente vive na prisão, nós precisamos de união. 500 anos de injustiça. Injustiça. 500 anos de dor. Aqui não vejo nada. 500 anos de injustiça. Injustiça. Injustiça. 500 anos de dor. Não melhorou em nada. 500 anos de injustiça. Injustiça. Injustiça. 500 anos de dor. É a mesma senzala. Injustiça. 500 anos de dor. Os produtos do governo nos roubam desde o começo da história do país. E a verdade se escondendo, mas aí não se esclareça por mim. Injustiça. Ou digam não, digam sim. Será que esteve por aqui no começo explorando a Amazônica?